tese e prego por todos os meus. Vou desfazer, desconstruir. É, eu rezo e prezo por todos os meus. Vou desfazer, desconstruir. Notificação. Fuja, chuva de informação suja, suja, globalização, geração Hollywood, artista fast chat pra consumo fast food no YouTube, fake gangster, acorda agora ou morra na roda de hamster, indústria quer te vender, para de se vender, minha caneta continua bem vendetta, nem tente entender cara, as pedras de sal, esfarelão na estrada, caminhada ensina mais do que a linha de chegada, regra principal no final, não se leva nada nessa areia rasa, firma nem pegada. Sem trava na pista. More money, more problems. Go, invista no que os ricos são pobres. Go, pista rouba a vista e ri dos nossos. Hoje é mídia, é ninja, descobre. O porre né de gin, sem plim plim de engove. Pisca, invadimos horário nobre. Sem corte, tem bala pro X9. Diz pros convidados VIP o coquetel é molotov. Coquetel é molotov. Tem bala pro X9. Diz pros convidados VIP o coquetel é molotov. Eu só adentro as madrugadas, nelas me pergunto se já fez sentido o que tem lá no fundo. Se é pela joia no peito que eu tô virando um defunto. Se eu fiz me escutar no gueto, eu já fiz me escutar no mundo. Emoção nas falanges, tateando o traço. Eu tô de bem com a vida, se estou tatuando o braço. Tracejando o mapa, eu nunca mais seguei o taco. Nunca mais eu me atraso, então deixa que eu mesmo cobro de mim. No guardanapo, um beijo, um nome, o telefone. No cartão, uma quantia referente ao seu salário. Como no estalar de dedos, eu te olho e você some. Que o tesão acaba junto com queimado seu cigarro. E ranço teve, mas agora vive a vida. A raiva é passageira, mas hoje o pecado grita. Pique chave é da escrita, fato triste não me explica. Prepara que seu castigo vem na sua próxima vida. Sustenta a tanga, neguinho. Perceber que a roda tá girando. O processo é tu que move, não se engane, meu mano. O que é surpreendente é que tu é prepotente. Quando muda de repente e nem vê o tempo levando. Em todo caso, me despeço desse laço, desengano. Enquanto o medo me deu asa, eu sigo o plano. E toda palavra que a mim foi lançada, eu abandono. Eu rezo e prezo por todos os meus. Do reggae ao hip hop, jazz, samba, rock, big up. Eu escrevi o jump move, I can't stop doing this. Não me pergunte de onde eu vim, nem sei como vim parar aqui. Eu só sei o quanto vale cada degrau que subi e desci. Eu me encontrei na frenesi, escondi o medo. Esse é o segredo, ter o semblante de quem tá cheio de motivo pra sorrir, yeah. Eu rezo e prezo por todos os meus. Vou desfazer, desconstruir, é. Eu rezo e prezo por todos os meus. Vou desfazer, desconstruir. Eu rezo e prezo por todos os meus. Vou desfazer, desconstruir, é. Eu rezo e prezo por todos os meus. Desfazer, desconstruir. Estamos na soma dos fatos. É assim, ó. Fenômeno, eu nunca fui bom, sem seu tio, eu senti sua frieza. Pra ser mais exato, me deu o básico, dispensa a sobremesa. A neve sobre a mesa, olhei nos olhos da fera, eu extraí a agonia daquele semblante, enxerguei beleza. Conto de fadas são contos, não acredite em todos os contos. O homem não é um animal, igual a maçonaria, não é igreja. Sou profeta das rimas, profetizei meu sucesso, igual previ que pelo caminho eu seria julgado pela minha aparência. Minha fé não é ciência, nós somos amantes da guerra. Enquanto eu transava com ela, eu vi sentido na minha inocência. Vingança é uma puta, seduz, mas não é de graça. Na escuridão, o regime da sombra, eu conheci a clareza na ponta da faca. Eu sei, politicamente correto é um estoque de insetos, servos e reis. Então prove o prato burguês, mas diga esse prato quem fez. Transformar o assassino em herói português. Fenômeno brasileiro, que trabalho ainda feito escravos. Se expõe ao máximo, eu vejo meu povo multiplicando os cargos. Estamos na soma dos fatos, enquanto feito de Brasília envergonha a política, estamos em tempos de limpar os pratos. Dig, dig, dig, vão temer. Aplicar o golpe, agora vão temer. Dig, dig, dig, vão temer. Quem comprou os amigos pra se proteger, vão temer, vão temer. Dig, dig, dig, vão temer. Dig, dig, dig, vão temer. Dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig. Da Massaclã, Dinastia, volume 3. Toché, Menestrel, sente a luz. E aí, casa 1, aqui quem tá falando é Spinard. Rap sincero, sem ganância e sem vaidade. Sem maldade.